ridículo do raciocínio, do latrocínio. O irmão tá preso, eu tô na rua e mano, salve aí. A paz do criador, com a missão de dar a direção pra quem está a derivar numa de ilusão, com algum lugar da estrada. No decorrer da caminhada, foi ofuscada pelo brilho do diamante, pela conversa da amante. É quente, perigoso, ô crente, conhecedor, distante da vontade do criador. Pecador, imperfeito sou, mas toda vez que olho pro céu, eu marco um gol. Tem jeito, no mundo passou, falou, homem nasceu pra dar certo. Tem jeito pro detento, tem jeito pro viciado, tem jeito pra quem foi o atirador. Mas agora o alvo fácil, sei que tem bico, ré no camarote, que torce pra ver minha derrota. De Glock, na fita do ciclope, firmão, mas sem pisar na lama, andando sob a rocha, corpo vai atrás. Mas suporta a prova, foi posto na balança. Pecado com seu peso eterno é no simples roubo de um palito. É um ato de adultério, conduz católicos, conduz evangélicos a um caminho tenebroso, direto pro inferno. Pra salvar só tem um, pra redimir só tem um, pra desviar minha atenção, meu propósito, meu alvo, minha missão. O diabo faz de tudo pra eu cair em contradição. Negar a ouvir o canto do galo, dizer com todas as letras, eu não conheço o Senhor. Sei quem eu fui, o veneno que eu passei. O príncipe desse mundo eu não chamo mais de rei. Eu sou mais um dos crentes. Com o mesmo assunto de sempre, Deus te ama. Com o mesmo assunto de sempre, Deus te ama. Com o mesmo assunto de sempre. Eu sou mais um dos crentes. Com o mesmo assunto de sempre, Deus te ama. Com o mesmo assunto de sempre, Deus te ama. Com o mesmo assunto de sempre. Não é fácil, quem disse que seria da largada? A linha de chegada do início do percurso, mó gás, dificuldade, não vou desistir. Sou resistente, firmão, e sei que não é fácil vencer o preconceito, ser pobre, ser crente e ser do gueto. Eu conheço o amargo do fel e a substância do veneno. Vejo os loucos que não aguenta, desiste, para. Por disse, me disse, perde a medalha. A estratégia foi moeda e um beijo na cara. A cena de Judas se repete, sem deixar falha. O bico cola em grande estilo e dá tapinha nas costas. É, mas eu sei sua intenção, sei o que ele gosta. Pra esculhambar, cê tá vendo, de bico o mundo tá cheio. Pra auxiliar, se pá, você conta nos dedos. Eu observo o egoísta, sensacionalista, que quer ver a minha queda pra obter uma entrevista. Eu tipo, caído no asfalto, cheio de bico do lado. Não tive sucesso na cena do assalto. Ou tipo, cobrindo o rosto com a camisa, cercado de polícia, condenado. Condenado pelo júri, a pena máxima. Mas não, não assinei um 12, nem um 5, 7. Quem tá guardado, criador, liberte. Tenho que ter postura, manter minha conduta. Nada de dar rolê de viatura. O meu artigo é louco, e se eu for pra parede, vai me enquadrar porque tô sem arma. Eu tô sem arma. Vai me enquadrar porque tô sem droga. Loucura, não acredita. Jesus, amo os coxinha que persegue a minha, a sua vida, loucão. Tamo no bar. Marco junto, se pular eu não pulo. É nós em cima do mar, não é nós no fundo. Eu sou mais um dos crentes. Com o mesmo assunto de sempre, Deus te ama. Com o mesmo assunto de sempre, Deus te ama. Com o mesmo assunto de sempre. Eu sou mais um dos crentes. Com o mesmo assunto de sempre, Deus te ama. Com o mesmo assunto de sempre, Deus te ama. Com o mesmo assunto de sempre. Eu sou mais um dos crentes.